vazio e uma dor. Foi o que você deixou ao partir, pois não soube compreender ao me amar. Oh, grande amor que havia em mim, sem motivo, sem razão, ficou a vida. Ficou só a ilusão. E você venha saber, cedo ou tarde, que jamais vai encontrar amor igual. Depois de tanta procura, e me queira amar de novo, me fazendo renascer, só depois de eu ter tanto sofrido, de tanto tempo perdido, depois de vai compreender que não foi uma ilusão passageira, que não dei o meu amor sem motivo, foi por querer ter você comigo. Penso que por este amor você volte me fazendo renascer.